Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas, em mais um especial dedicado às eleições legislativas. Hoje o convidado para fechar a semana é Filipe Caiola, representa o Partido pelos Animais e pela Natureza, mais uma candidatura às legislativas neste ciclo que temos vindo a desenvolver. Pelo nome, inspira uma candidatura de uma matriz muito específica. Já tivemos aqui o Partido os Unidos, os Reformados, Partido pelos Reformados. Há também aqui uma vertente mais focalizada nesta candidatura, ou estamos a falar de um partido como outro partido qualquer, preocupado com todos os temas que interessam à sociedade civil? Antes de mais, muito obrigado por nos terem convidado a estar presentes. Um dos problemas com que nos debatemos é, de facto, com a falta de visibilidade e de tempo nos mídia. Por isso, antes de mais, agradecer isso. Em segundo lugar, queria corrigir um pequeno pormenor. Inicialmente, de facto, o partido foi formado e tinha como nome Partido pelos Animais e pela Natureza. Entretanto, e ao longo destes últimos 4 anos, sofremos algumas alterações e o partido passou-se a chamar Pessoas, Animais e Natureza. Continua a manter a mesma sigla PAN, mas é Pessoas, Animais e Natureza. E o PAN é um partido como qualquer outro, não é um partido que tenha uma incidência especial. Claro que tem uma incidência especial sobre os animais, contudo nós todos somos animais. Esta é uma das bases claras do partido. Nós não... Esta evolução ficou a dever-se a uma necessidade que é de comunicação? Não. Desde sempre, desde o manifesto, o nosso partido tem bem definido a questão humanitária e tem definido bem clara a questão das pessoas e das políticas ambientais e das políticas humanitárias. Nunca o partido foi exclusivo da questão animal. Agora, era visto, e por vezes ainda é visto, como um partido que se preocupa exclusivamente com os animais, o que não é de todo verdade. Nós estamos a abarcar as três causas que defendemos, que são as pessoas, os animais e a natureza. E pretendemos ser um partido completo, que defenda estas três causas, que não defenda única e exclusivamente a questão da causa animal, sendo que nós todos somos animais. Um partido ecologista. É um partido ecologista também, sem dúvida. É um partido que pretende defender as pessoas, os animais e a natureza. E é assim, há que ver duas coisas. Primeiro, as pessoas não conseguem viver umas sem as outras. As pessoas não conseguem viver sem os animais. E as pessoas não conseguem viver sem a natureza. E nós somos todos algo único. Por isso é que nós dizemos que somos um partido holística. Pelo tudo. O tudo está, as coisas estão todas interrelacionadas. Nós não podemos exclusivamente olhar para um partido na perspectiva do humano, porque a perspectiva do humano, ou antes, nós temos que olhar na perspectiva do humano, mas não é só na perspectiva do humano, porque o humano tem que ver tudo o que o rodeia, e está interdependente da natureza e dos outros animais. Por isso, nós, quando falamos no PAN, é um partido completo, e é um partido que vai muito para além do estereótipo dos cãezinhos e dos gatinhos. Então, digamos que nessa perspectiva ecológica é crítico do modelo de desenvolvimento que temos ou, de facto, é conciliável a defesa dos vossos ideais ambientalistas, ecologistas, com o modelo de desenvolvimento que existe hoje na sociedade? Aquilo que nós procuramos é mostrar que o modelo que nós temos tido até agora está completamente obsoleto. E quando eu digo que está completamente obsoleto, está completamente obsoleto por vários motivos. Primeiro, porque é um modelo completamente antropocêntrico, em que o homem é o centro do universo, em que tudo é feito em função única e exclusivamente do homem, e que o homem é o detentor, o proprietário da natureza. E isto é completamente obsoleto. Porque nós temos que mudar o paradigma, temos que mudar o modelo, e temos que começar a ver o todo em que nós fazemos parte da natureza e que nós não somos nada sem ela. Nós, no dia em que deixarmos de estar aqui, a natureza vai se manter cá. Mas nunca como hoje, as preocupações, mesmo ao nível da economia, estão centradas naquilo que se fala em economia verde, indústrias limpas, certificações. Sim, nunca se falou de tanto, tanto como agora nestas questões. Fala-se, mas muitas vezes fala-se nessas questões do ponto de vista de marketing e do ponto de vista de ganhar mercados, no ponto de vista de querermos marcar pela diferença e tentar ser politicamente correto. O problema da questão, o fundo da questão e aquilo que nós temos a tentar fazer no PAN é mostrar que há muito para além disso. Há muito... A natureza é finita, ou a Terra é finita. E quando nós falamos em todos as teorias da economia, da gestão, etc., a economia, por exemplo, considera sempre que existem recursos infinitos. E nós temos que parar e pensar naquilo que estamos a fazer. Porque senão já estamos a hipotecar a vida das futuras gerações. Portanto, não aceita a teoria de que os mercados vão ao encontro das necessidades e dão a resposta adequada às necessidades, é isso? De todo. De todo. É assim, naturalmente que há áreas do mercado e da economia em que a economia tem que ser de alguma forma livre, mas há outras áreas em que tem que ser claramente regulado. Isso é feito como? No Estado? Por exemplo, se nós formos para a questão do comércio totalmente livre e dos mercados livres, como já se fala, e existem uma série de personalidades a falar sobre o assunto, nós a determinada altura temos a água privatizada, toda. Então, a água deixa de ser um direito. E deixa de ser um direito para as pessoas, e deixa de ser um direito para a natureza, e deixa de ser um direito para os animais. Ou seja, a água é vista simplesmente como matéria-prima, que tem proprietários, e esses proprietários gerem a água como muito bem entendem. E então pomos a água no mercado como um bem normal e estamos a comercializar água. Aquilo que nós estamos a dizer é que há bens básicos que ultrapassam as questões do mercado e que são bens essenciais para todos. Confronta-se então nesta altura com um debate que o país está a fazer sobre a privatização desses serviços. Fala-se muito na questão dos lixos, recolha de lixos, de transportes, da própria empresa que tutela o serviço de águas em Portugal. Há esse receio objetivo? Claro que há, porque assim, quando determinadas alicerces ou determinadas empresas estruturais da sociedade, como esta questão da gestão das águas, são privatizadas, o que acontece é que nós deixamos de estar, deixa de ser um bem para todos, passa a ser um bem específico e um bem de mercado como qualquer outro, ou como outros que nós temos, como um bem de consumo, como um carro ou como uma bicicleta, não interessa. O acesso à água é algo que é absolutamente básico. Inclusivamente, o próprio Parlamento Europeu, muito recentemente, aprovou isso. E aprovou isso como a água sendo um bem essencial. Já nos disse que, portanto, vê a necessidade de haver alguma limitação no funcionamento do mercado. Mas, então, qual é o tipo de modelo que se revê? Identifica-se com a postura mais Estado, menos iniciativa privada? Como é que vê o modelo de sociedade que respeite melhor as questões ecológicas e ambientais? Em primeiro lugar, um Estado em que todos possam participar e decidir em conjunto. Porque o que acontece neste momento é que nós elegemos os nossos dirigentes de 4 em 4 anos, durante uma campanha eleitoral andamos todos aqui, toda a gente anda aqui a fazer barulho e uns a fazer promessas e os outros a ouvir as várias promessas, depois chega-se à urna de voto, vota-se, e depois durante 4 anos temos que nos sujeitar àquilo que todos os outros fazem. E que quem nós elegemos para nos dirigir faz. Independentemente de estarem certos, de estarem errados, não existe um diálogo constante. Uma das coisas que nós pretendíamos, e uma das coisas que nós propomos, inclusive com o nosso programa, é exatamente uma participação no dia-a-dia, nas questões de gestão, desde a gestão autárquica até, e da freguesia, até à gestão do país. Toda a gente tem que participar, porque todos juntos podemos fazer melhor do que meia dúzia, que ainda por cima, normalmente estão a defender os seus interesses pessoais. Ou seja, defende mais uma democracia de modelo de participação direta. Exatamente. Via referendos, consultas aos cidadãos, em vez deste atual modelo que é a democracia representativa. Os sistemas de democracia participativa são fundamentais, que é uma coisa que não estamos a utilizar, e no nosso ponto de vista são fundamentais. Contudo, claro que as questões dos referendos e de todas as outras questões são mais abrangentes, e não estamos à espera, e vamos ser realistas, não estamos à espera que daqui para a frente se passem a decidir todas as questões por referendo e todos os dias se façam um referendo a nível nacional. Agora, se houver uma democracia participativa ao nível da freguesia, ao nível das autarquias, ao nível dos distritos, ao nível do país, estamos a falar em ter pessoas que estão nas mais variadas áreas da gestão, dos interesses, desde as associações profissionais, passando por administração policial, etc., que sistematicamente e em conjunto tivessem espaços onde pudessem falar com quem gera o país, ou com quem gera a sua cidade, para encontrar soluções mais credíveis e mais consensuais. O problema neste momento é que nós estamos a eleger pessoas para 4 anos, que durante estes 4 anos decidem tudo, sem perguntar nada a ninguém. O que está a dizer é que a partidocracia está a dominar o país. Totalmente. Uma das coisas que nós propomos em relação a isso, e a partidocracia ainda por cima de 2 ou 3 partidos, não é mais do que isto. Porque o que acontece neste momento, e se nós formos a ver, que é uma situação que nós também propomos e é um assunto que temos vindo a discutir já há uns anos, inclusive fizemos uma proposta nesse sentido, é que da maneira como nós temos o nosso sistema eleitoral, dividido por círculos eleitorais, e estamos a falar em 21 ou 22 círculos eleitorais, um deputado eleito em Lisboa, com certeza que não é eleito com o mesmo número de votos do que um deputado eleito em Aveiro, por exemplo. Porquê? Porque estamos a falar de círculos eleitorais. E existem uma série de pessoas que votam e que, no fim, os seus votos não servem para eleger coisa nenhuma nem ninguém. Ou seja, se nós concentrarmos todos os votos, por hipótese, em Lisboa e em que nós, PAN, pessoas, animais e natureza, estivéssemos só em Lisboa e tivéssemos os votos todos que tivéssemos pelo país, espalhados pelo país todo, só em Lisboa, nós elegíamos 3 ou 4 deputados. Ouvimos aqui uma teoria de um candidato que dizia que deveria haver, creio que foi do PPM, de que deveria haver um aproveitamento dos votos sobrantes, criar um círculo. Isso é uma alternativa que existe, por exemplo, nos Açores, e que é uma hipótese. Nós tínhamos uma solução bem mais abrangente. Por exemplo, nós estamos a comparar com países, por exemplo, o modelo da Holanda, em que o país inteiro tem um único círculo eleitoral. Não faz sentido nós termos círculos eleitorais distintos, porque círculos eleitorais distintos vai deturpar todas as coisas. Mas nas eleições, por exemplo, para o Parlamento Europeu, existe só um círculo nacional e é verdade. Por isso é altera verdade. Muito o modelo que temos. Não altera, porque para o Parlamento Europeu, quantos deputados é que são eleitos? Não são eleitos 280 como são para a Assembleia da República. Ou seja, de facto, os pequenos partidos têm mais oportunidade de conseguir chegar ao Parlamento Europeu, do que, mesmo com a parca quantidade, porque precisamos basicamente de 5% dos votos a nível nacional, enquanto que a nível nacional e para as legislativas nada disso acontece. Filipe Caiola, com esta proliferação de partidos, há maior democratização no processo eleitoral ou há mais confusão? Enquanto este sistema de círculos não for alterado, há mais confusão e há menos, mas é assim, eu acho que haver mais partidos é bom, é sinal que as pessoas estão descontentes, é sinal que as pessoas estão a querer mudar e a alterar o status quo, porque nós vemos que desde do 25 de Abril até hoje foi virar o disco e tocar o mesmo. Temos, no fundo, três partidos que estão seguindo durante o CDS-PP, que se vão revezando na governação. Ou seja, na prática, todos os outros partidos nunca lá conseguem chegar. E este sistema só beneficia-se a estes partidos. É porque mesmo a CDU, ou mesmo o PP se fosse a concorrer sozinho, este sistema prejudica. Este sistema que nós temos atualmente beneficia fundamentalmente o PS. e o PSD. Em, a nível internacional, há algum modelo ao qual vos possa servir de referência para as pessoas entenderem melhor os vossos objetivos? A nível internacional, existem vários. Aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós quisemos com o PAN é mostrar-nos como alternativa e vermos as coisas de uma forma totalmente fora do baralho, uma coisa que fosse totalmente diferente. E quando nós falamos que procuramos um novo paradigma, um partido holístico, claro que nós vamos tendo inspirações em vários partidos e em várias organizações e em várias, inclusivamente até em várias sociedades. Não temos uma em especial, mas temos várias soluções onde nós nos vamos inspirar. Por exemplo, no que diz respeito à defesa da questão da causa animal, nós temos uma relação muito próxima com todos os partidos animalistas, inclusivamente com o Partido Animalista holandês, que tem deputados eleitos no Parlamento holandês e que faz um trabalho fantástico na Holanda. Por exemplo, na área da economia das finanças, uma das coisas que nós temos e que vamos buscar, por exemplo, é a noção de não estarmos sempre a falar dos PIBs e que estamos a falar do produto interno bruto numa perspectiva única e exclusivamente economicista, mas irmos, por exemplo, para uma referência do Botão em que tem a felicidade interna bruta, em que a felicidade e o bem-estar das pessoas não se medem única e exclusivamente pelo número pelo valor pelo dos rendimento. Euros e pelos rendimentos. A participação das pessoas, o bem-estar das pessoas, não tem só a ver com o dinheiro. Para isso é preciso uma consciência social, uma cultura que direcione o pensamento das pessoas mais nesse sentido da visão da felicidade que pode ser atingida mais respeitando o ambiente e menos nos bens materiais. Mas como é que vê poderem dar esse salto, passar essa mensagem e conseguirem que essas vossas ideias tenham mais aderência? Acima de tudo pela educação e pela formação e pela cultura. É assim, nós não conseguimos mudar os modelos sem as pessoas estarem informadas. A maior parte, há questões básicas na nossa sociedade que nós nem as discutimos e que as escondemos das pessoas. Só temos acesso a essa informação se for através da formação, da informação e da educação. A verdade é que há rankings desses, não é? De felicidade ou de satisfação. E normalmente os portugueses, alegria e tristeza, andam assim um bocadinho sempre cá para baixo. A questão é a valorização desses parâmetros. É dar-lhes a importância que o PAN gostaria que eles tivessem. Como é que se chega lá? Enquanto nós pensarmos que tudo funciona em função de dinheiro e que nós somos mais felizes se tivermos maior rendimento per capita e que somos mais felizes se tivermos isto ou se tivermos aquilo, e não vermos numa sociedade como um todo. Eu agora estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos organismos geneticamente modificados, dos OMG e outras coisas assim, que nós somos dos poucos países da Europa em que isso é permitido. Nós temos, por exemplo, países como uma Dinamarca, em que pura e simplesmente estão a implementar soluções de agricultura biológica, em que nem sequer mais é permitido fazer agricultura que não seja biológica, e nós não só não fazemos a agricultura biológica, como fazemos pecuária e agricultura intensiva, e ainda estamos a trazer os OMGs cá para dentro. Ou seja, nós estamos a criar problemas, a todos os níveis, desertificação, problemas de solos, problemas de água, freáticos, estamos a criar problemas a vários níveis, inclusive de saúde pública. Nós, por exemplo, são coisas que neste momento pouca gente fala, ou um grupo, como o PAN, fala. Nós não temos consciência de que toda a carne que comemos, e normalmente estamos a falar de carne de pecuária intensiva, e não de produção de biológica, tem antibióticos e hormonas desde que nascem até que morrem. Ou seja, nós temos um metabolismo semelhante a uma vaca, e estamos a tomar os antibióticos, e estamos a tomar todos os medicamentos que a vaca, o porco, tomou ao longo da sua vida. Mas aí haverá normas europeias, diretivas, que definem essas normas, parâmetros, não é? E esses parâmetros... E temos as ASAIs que andam por aí. Pois, só que esses parâmetros das ASAIs têm uma perspectiva sempre economicista. Economicista de regulação de mercado. Não tem a ver, por exemplo, com questões de saúde pública. Nós sofremos, só para termos esta noção e também porque vamos entrar nos 10 minutos finais, não só os animais racionais, animais e natureza, sofreram com este período de austeridade? É uma boa pergunta, não sei. Sinceramente não lhe sei responder. Isto é uma das coisas que normalmente os políticos não fazem, é dizer não sei. Aquilo que eu estou a dizer, não sei se sofreram ou se não sofreram. Uns tenho a certeza que sofreram, porque houve muitos animais, por exemplo, que foram abandonados neste período de austeridade porque as pessoas não tinham para pagar a comida para os animais. Por outro lado, se formos a falar dos animais de pecuária e com o crescimento e com o aumento que há de vegetarianos, até porque comer vegetariano é mais barato de comer carne, a verdade é que se calhar há menos pecuária. E se houver menos pecuária intensiva, nesse aspecto melhorou a situação dos animais. Se formos ver a situação, tudo isto depende de que animais e onde. A proteção, por exemplo, à natureza diminuiu drasticamente, porque os dinheiros, os parques de dinheiros que eram canalizados para isso, se calhar deixaram de ser. A questão dos fogos afeta gravemente todos os animais. Também com certeza que foram afetados, agora se isto tem ou não a ver diretamente com a questão da crise económica, também é discutível. Por isso, é uma pergunta muito vaga, é generalizar de forma excessiva. Mas um dos argumentos que as associações que defendem os alimentos geneticamente modificados argumentam é que a população mundial está a crescer, há fome no mundo, é preciso alimentar as pessoas e não é com agricultura tradicional que isso consegue. Então, aí deixe-me de responder de duas formas. Primeiro, de certeza então que temos que começar noutras áreas da agricultura e da pecuária, que era pela pecuária intensiva. Para vocês terem uma noção, nós nos últimos, e vocês sabem isso tão bem como eu, porque já passaram por isso, os nossos avós ou bisavós não comiam a quantidade de carne que nós comemos. Comiam carne uma vez por semana. E está mais que provado pela própria ONU, Organização das Nações Unidas e Organização Mundial de Saúde, que nós não precisamos e que o problema que há um excesso de consumo de carne e que nós não precisamos da carne que comemos na quantidade que comemos. E isto é um problema de saúde pública. E se há problema a nível de acesso à comida, começa exatamente pela pecuária. Então vamos dar-lhe um exemplo. Na Holanda, o consumo de carne, consumo de carne da Holanda, para se consumir a carne que se consome na Holanda, precisamos de 4 vezes a dimensão na Holanda. Ou seja, é preciso ir dar cabo da floresta amazónica, de plantar soja e trazer soja para alimentar estas vacas todas que depois vão alimentar a Holanda, para conseguirmos alimentar de carne a Holanda. Se nós nos alimentássemos diretamente dos vegetais, o impacto seria extraordinariamente menor. Para além do impacto nas questões freáticas, porque há uma poluição, porque está tudo concentrado, para além do impacto, de variadíssimos impactos. A própria ONU faz um estudo que não é suficientemente desconhecido, aquilo que dizia que, de facto, a formação e a informação e a educação é fundamental, em que se chega à conclusão que o impacto da pecuária, e estamos a falar da produção de carne e pescas, na questão ambiental e do buraco de ozônio e das alterações climáticas, têm praticamente quase o dobro do peso de todos os combustíveis fósseis do mundo. Ou seja, cada um de nós reduzir no consumo de carne tem um impacto ambiental muito maior do que se calhar deixar de andar de carro. Mas nós, na sociedade, o que ouvimos agora é cada vez mais na moda um tipo de percurso de vida, de alimentação, que aponta para soluções desse tipo, não é? Uhum. estão na moda. No fundo é isto, o PAN está na moda já agora. Eu acredito que o PAN não esteja na moda, até porque o PAN vem desmontar uma série de coisas e vem dizer, calma aí, estamos a ir depressa demais, estamos a produzir demais, estamos a produzir ou estamos a consumir demais, estamos a temos, os nossos valores são outros, nós precisamos de mudar o modelo. E o modelo implica respeito pelas pessoas, naturalmente, e pela questão humanitária, mas também implica respeito pelos animais e também implica respeito pela natureza, porque senão nós vamos deixar uma herança terrível aos nossos... Existe outro partido em Portugal que se identifica com os valores ecologistas e ambientalistas, que é o Partido dos Verdes. O que é que os distingue? Tudo. Tudo quer dizer. O Partido Ecologista dos Verdes é um partido que está e que desde sempre concorreu coligado com a CDU. Por isso, o Partido Ecologista dos Verdes, ao contrário do PAN, nunca se apresentou a eleições sozinho. Pronto. A partir daí, e a partir do momento em que está coligado, toda a carga política, da economia, etc., está ligado à CDU. À CDU, quer dizer, ao PCP intimamente. E o PAN nunca foi convidado para uma coligação? O PAN foi convidado por vários partidos e grandes partidos para coligações. E só que o PAN não se revê, nem consegue compatibilizar as suas ideias com as desses partidos. Estamos na fase final, poucos minutos. Só mais uma questão. Ainda relativamente à questão, quando o PAN defende a questão da causa animal, por exemplo, o PAN é totalmente e assumidamente, e é o único partido que claramente diz que é contra as touradas. A CDU não é. Por exemplo. E nós temos que ser coerentes. Nós não podemos defender uns, mas depois andar a fazer touradas. Não é? Que avaliação é que faz à governação destes 4 anos? A avaliação que faço é uma avaliação, é uma governação mais do mesmo. É uma governação que está, de alguma forma, em sintonia com alguns países europeus, em que tudo o que se vê, agora já não são cifrões, são euros, mas tudo o que se vê é a questão economicista, e não se percebe que nós somos muito mais do que dinheiro e que valor. Nós temos valor, e o valor vai para muito para além do dinheiro. E este é o problema que eu vejo maior nesta questão. Depois, vê-se a questão dos interesses pessoais. Aquilo que se vê é mais do mesmo, aquilo que se vê é que, de facto, as pessoas, para além de só verem cifrões, estão nitidamente a defender os seus interesses. E não o interesse comum de todos. E isso é que é a grande diferença. E na perspectiva da candidatura por Aveiro, que temas é que propõem para debate? No caso concreto do círculo eleitoral. Nós temos muitas questões em Aveiro, muitas questões que têm a ver com as questões de todo o país. Todo. Desde a erosão costeira, desde questões de desertificação e problemas dos solos, problemas humanitários, problemas dos mais variados. Nós temos aqui, da eucaliptização dos nossos solos, por exemplo, uma das coisas que nós defendemos é exatamente procurar espécies endémicas que voltem a trazer valor à nossa terra. Com solos só cheios de eucaliptos, nós estamos cada vez a tornar a nossa terra mais árida, por exemplo. Por isso, existem tantos assuntos que eu tenho dificuldade em apontar um ou dois. Agradecemos a vinda, Filipe Gaiola, a este programa, mas antes de terminar, apenas uma questão sobre aquilo que são metas traçadas para este ato eleitoral. Que objetivos e de forma... Eu sei que não, a questão dos números não é o... Qual é a sua felicidade, no fundo, no fim deste ato eleitoral? É assim, missão cumprida. O nosso objetivo é lutar e mostrar aquilo em que acreditamos. Tentar trazer a informação que se calhar não é divulgada nos meios corretos. E aquilo que gostaríamos era eleger um deputado por Aveiro. Mas vê isso como uma meta irreal, possível? Eu vejo isso como uma meta possível e acho que se não for hoje, será daqui a 4 anos. Agora, uma coisa é certa, as pessoas vão ter que mudar, e é preferível mudar com a razão e com o coração do que pela força. O que vai acontecer, e já estamos a sentir isso a variedíssimos níveis, por causa das questões das alterações climáticas, etc., é que as pessoas vão cada vez tendo mais consciência e cada vez percebendo mais. Por isso, a mudança vai acontecer. Quanto mais cedo for, melhor. Obrigado pela vinda a este programa, em representação do partido, Pessoas, Animais e Natureza, agora na sua terminologia correta, mas com a sigla PAN que se mantém. Filipe Caiola, em entrevista. Voltamos na próxima semana com mais um ciclo de entrevistas.